certamente as soltarás. Deixa Deus segurar tua mão, irmão, e pra sempre seguro estarás. Segurando na mão de Deus, certamente as soltarás. Deixa Deus segurar tua mão, irmão, e pra sempre seguro estarás. Houve tempo na tua vida que andavas sem direção, o que fazias só dava errado, não havia para o problema uma solução. Não se abria uma porta de emprego, no teu lar só havia clamor. Teu estado ninguém pressentia, e tu insistias em segurar na mão do Senhor. Segurando na mão de Deus, certamente as soltarás. Deixa Deus segurar tua mão, irmão, e pra sempre seguro estarás. Segurando na mão de Deus, certamente as soltarás. Deixa Deus segurar tua mão, irmão, e pra sempre seguro estarás. Cheia de bênção, no meu lar a fartura de amor. Não me aflige o que há de vir no futuro, pois estou seguro pela mão do meu Senhor. Tantas coisas o mundo oferece, procurando me distrair, mas meu alvo é Jesus Cristo, e eu não desisto, nesse caminho vou prosseguir. Segurando na mão de Deus, certamente a soltarás. Deixa Deus segurar tua mão, irmão, e pra sempre seguro estarás. Segurando na mão de Deus, certamente a soltarás. Deixa Deus segurar tua mão, irmão, e pra sempre seguro estarás.